Temas do Google. Aguarde para a transferência de Salvador Azul 2783 para o táxi, é o B de 63, 13h30, Salvador. 2783, táxi autorizado, pátio 3, pátio principal, via Índia, ponto de espera da 10, chame 1-1895, torre, ajuste de altímetro 1019. Vicente, pátio 3, pátio 1, Índia, 1895, 1019, obrigado, uma tomada 2783. Errado, tem frequência livre para autocoordenação e serviço de vigilância e alerta, frequência 1288, alternando 260. Eco Papa Sierra, chame Centro Recife, 1288, alternando 260. Papa Sierra, 1288, 260, acompanhe. Com 2199, complete redução para 2009, vai seguir tráfego. 1,3 milhas à sua frente e reduzindo, 1-2320 com 200 de ground. Reduzindo 200, tudo bem. 9,6 com a Índia. Azul 2796, pronto, cópia. Firma. Autorizado João Pessoa 190, Golf 677, que cola da pista 190, primeira curva esquerda, saída fonde, controle 120, decimal 80, transponder 5154. Da pista 10, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, sinal da XE da pista 2199. 208, controle 5154, transponda, cotejou o azul 2796. Azul 2796, parte 3, chame pronto para pushback acionamento. Parte 3, chama pronto para push acionamento, azul 2796. Azul 2783, livre da cola de imediato no zero, vento no 40 graus ou no 0 nós. Sempre pode imediato, 2783. Tempo para sair da PUCA. Afirmo, sai da PUCA, mantém escuta. Sim, obrigado. Aproximação, aguarde pista livre. Papa Romeo Hotel Juliet Serra, acione transponder 0146, mantenha pronto para o Itapuã e informe no ideal de descida. Azul 2796, de acordo com o controle, a saída Buca pode ser a partir do 210. Aceita o nível? Não, negativo. Então permaneça informado anterior. Sim, então você prefere manter a Conde no 190, confirme? Sim. Close 1-3, chame o controle 120.80, bom voo. Hello, zero, obrigado. Charlie Romeu, ajuste 1019, reporte no ponto de espera, Oscar. Adoro azul 2763. Do 2783, contato radar na decolagem, subavia sai da água para o nível 200. Água 200, 2783. Voo 2199, complexo final Xeme Torre 1895. Salvador, gol 2199, uma milha e meia do Índia Serra, Marcos Baixão Travante. Gol 2199, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde a autorização de posto, gol 2199. Já 3304, solo 115, livre a próxima à direita, chame o solo 121, décima 1. Direito 1211, tá 3304. Salvador, tá 3304, livrão. Seu 3304, tá autorizado, Alfa Juliette, portão 07, por favor, chame em 121, decimal 90, no teste. Vai chamar em 12190? 121, decimal 90, 90. 12190. 2199, livre pouso 10, vento 140 graus, 10 nós. Esse posto de 0, machado é travado, 2199. Parabéns. Ponto claro, muito grato por gentileza da presente, 1211, grato. 1211. O Salvador está 3304, retorno. Sim, 304 é o portão 7. Alto e claro. Haveria possibilidade de incrementar o brilho do PAP, serviço? Do nosso controle aqui já está no máximo. Obrigado. Hotel Juliette Sierra, desça para 500 pés, ajuste 1019. 1019, graças a Deus. Charlie Romeo, tente a possível esteira do banho que pousa pista 1-0, após ser livre da colagem 1-7, vento 1-4-0 graus. Desconsidere a última autorização, ok? Mantenha a posição. Romeu, Eco Alfa Oscar Brasília autorizado, nível 280, Hotel Zulu 17, decola da pista 10, primeira curva corrigindo, decola da pista 17, primeira curva direita, saída Arbor, transição Elefa, controle instalador em 120, decimal 80, aciona 5167. Procedimento correto, subir parte para o bem. Cabeça 04, ele vem sem acionamento, táxi, chama de torre, cavador 118, só na perigo. O azul 27963, Romeu, parte 3, para puxa e acionamento. Azul 27963, parte 3, autorizado, puxa back, chama táxi. Autorizado, puxa e chama táxi, azul 2796. Solo Salvador, gol 2199, Lebrão, na sexta. Gol 2199, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, para o 612. Copa Oscar, ciente do acionamento, chama pronto para o táxi. Juliette Serra, chame a torre 1895. 7-2-9-5, muito grato, bom dia, Papa Romeo, Charlie Romeo, decole e transfere. Charlie Romeo, acione transponder 5124 no perfil da saída coral. 5124 na coral. Charlie Romeu atende helicóptero na proa do farol de Itapuã, mantendo 500 pés. Sente, já cruza 1000, Charlie Romeu. Confirma intenções de pouso. Pista 11. Hotel Juliette Serra, autorizado, base pela direita, 17. Base pela direita, 17, a partir da WZ. Suportar a final, baixar para lá. Hotel Juliette Serra, livre pouso 17, vento no 40 graus 099. Livre pouso 17, o Hotel Juliette Serra está na cena do vento, bom, trem embaixo da hora. Amador Azul 279, vamos para o táxi com 34 no POB, 4 horas e autonomia, alternando Marcelo. Azul 279, táxi autorizado, parte 3, parte 1, taxiway Índia. Ponto de espera da 10, chame 1-1895, a torre. Ajuste de altímetro 1019. Autorizado táxi, parte 3, 1, Índia. Ponto de espera 10, 1895, chame. Obrigado, convite de nós, Azul 279. America 229, maintain flight level 150, hold patterning mask to position, inform leave and to position. Roger, America 229. Papa Romeo, hotel Juliette Serra no solo Alço 24. Confirme, pátio 4, Chan. Pátio 4, livre táxi via Oscar, estacionar, frequência livre, hotel Juliette Serra, bom descanso. Sete, autorizado decolar, pista 10, vento no 40 graus com 10 nós. Decolagem por azul das 796. Azul 2783, suba sem instruções para o 200. 200, 2783. Oscar, chame para ingresso. Azul 2796, decolado aos 25, chame agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. 6312 para o 050 por informação. Gente, o Xané 6310, informa o tráfego, posição 11 horas, 21 milhas, rumo oposto, 1 ATR 72, passando nível 120 em ascensão. Salvador, bom dia, é o azul 2796, decolou Conde na sua escuta. Campinas, 4299-340, perdão. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótica, controle. Salvador 120, decimal 8, aciona transponder 5172. 4-0, autorização para a China, via Pedro Lopon, no zero. Decola da 10, para a direita, perigo da El, Leda, Mótica, 120, decimal 8, controle. 4-2, para a China, para o 2-2. 4-2-9-9, contingimento correto, chama pushback e acionamento. Maria, vou passar na sala. Channel 6312, tráfego superado, informe o término do desvio. Sim, vai informar, né? Fechando a 6312. Tudo bem. Azul 2796, vou esconder da presente. Onde? Azul 2796. Chanel 6312, desta via para 2000 pés, ajuste 1019, está autorizado INS, reporte estabilizado. Da 3179, autorizado, Serra Bravo Romeu, Golf Romeu, nível 320, apertou 10. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, transição ótima. Aciona transponder 5166, controle Salvador 1208. Tá 3179, protejamento correto, chame pushback, isso mesmo. 2159, liberar a restrição, bom? Manter via chegada, bom, da 3859. Ok, então via chegada, 4000. Alfa Oscar, autorizado a decolar pista no 7, vento no 50 graus com 1-1-9. America 229, confirm to control. Roger, America 229, clear to via Amon Arrival, send flight level 050, QNH 1019. Say again, please. America 229, maintain hold department and the flight level 150, report finished. Okay, we'll stay at level 150. Controle aí, bom dia, Papa Romeo, Eco Alfa Oscar, decolou 17. Papa Romeo, Eco Alfa Oscar, contato radar na decolagem. Oi, águas da presente para o nível 280, mantendo o perfil da saída. 30 segundos à vai direita. Vai voar árvore, enquanto vai permanecer 30 segundos, mantendo proa 300 para evitar formações. Gente, Eco Alfa Oscar, informa o tráfego, posição 11 horas, 1 no 3 milhas. Rumo Nordeste, um E2320, passando 4000 em descida para 2000 pés. Ok, ciente, já vai retornar a rota, o Eco Alfa Oscar, eu vou a Arbor. Ciente, Eco Alfa Oscar. Chanel 6312, informa o tráfego 2 horas, 10 milhas. Como Noroeste, um Boeing, um Bravo Eco 20, passando 4000 em ascensão. Senta, Sotinheta, Sinema 302. com a Alfa-Oscar após desvio, voa Elefa. Voa Elefa, grato, é com a Alfa-Oscar. Elefa. SWAT iniciando o voo para Elefa, é com a Alfa-Oscar. É com a Alfa-Oscar no copiou o controle? Não, poderia repetir? Sim, está voando Elefa da presente? Afirmo, da presente Elefa. Localizador, Xané 6312. Xané 6312, complexo final Xame Torre, 1895. 295, boa semana, 6312. Sou Salvador, muito bom dia, hoje Xané 6312. Bom dia, Xané 6312. Tráfego avistado, ajuste agora no 019. Continue a aproximação, chame no externo. Trem baixo secado avistando, 6312. Vai chamar no externo, 6312. Para o táxi azul 4299, 7:30 a bordo com 4 horas e 40 apenas, líder. Autorizado táxi azul 4299, à direita via taxi Índia, ponto de espera da 90, chame São Salvador 1895, ajuste de altímetro 909. 909, direita Índia, de ponto de espera da 10, Torre 295, azul azul. Passou o marcador, 6312, nem baixado. O Xenia 6312, pouso autorizado, pistão no zero. Vento agora de 1,50 graus com 1,09, ajuste no 09. Estabeleça, foi da pistão no zero, repode estabilizar. 2,009, a cancelada redução de altitude, 3,259. America 229, lead and hold partner, fly direct to Amman position, and descent flight level 060 via 1 arrival QNH1019. Torre Salvador, bom dia, 4299.0. Bom dia, 4299, mantém um ponto de espera. Ah, tá. Erika 229, no restrictions to speed. Cleared, maintain speed now and the report to reduce speed. Salvador, gol 2196. Gol 2196, prossiga. Gente, a gente autorização Porto Seguro. 2196 para Porto Seguro, confirma o horário. 1155. Vou bater de Salvador, azul, Salvador, azul. 2112, IKHG? Vou confirmar com a companhia. Na 312, no solo aos 38, libere pista próxima interseção à direita e chame solo em 121 decimal 1. Pela direita, 211, 6312. Vento 1-40 graus, 1-19, justo no 0-19. Autorizado decolar, pista no 0-2-4-2-9-9. 19, decolar, autorizado, pista no 0-2-4-2-9-9. Série, cruzo 2-4-0 para o 1-6-0, quem tem tempo? Ané 6-3-1-1, desço para o nível 0-7-0, via chegada bom, que ajuste no 0-9. 1-0-7-0, via bom, você nega 3, 1-1. Qualificador está 3-2-5-9. Está 3-2-5-9, complete a final e chame torre 1-1-8-9-5. 295, 3, 3, 3. É com a Alfa Oscar, chame centro Recife no 288, até no 260. 288, 260, é com a Alfa Oscar. Romeu, Charlie, Charlie, Mike, meia dúzia de milhas para a posição coral, seja o radar encerrado, mantenha uma centena, chame Leozo no 201. Charlie, Charlie, Romeu, 5 milhas para a posição coral agora. Serviço radar encerrado, mantém uma centena, chame Leozo no 201. Avistado, ajuste agora no 019. Continua a aproximação, reporte quando avistando, o trem vai checado 3859. Está avistando já e o trem baixando e travando agora. Copiado, 3859 tem pouso autorizado, vista no 0. Vento de 130 graus com 119. Depois, 1-0, 3-2-5-9. Pós 2 mil pés, tá autorizado por hoje, Bael. Obrigado, 4-2-9-9. Erica 69, descend 4,000 feet, 181019. Canané 311, desce para o nível 060. O Canané 311, copiou o controle? Oi, desculpa, senhorita, poderia repetir, Canané 311? Desce para o nível 060. 060, Canané 311, grado. Salvador, boa tarde, bom dia, Azul 2590, da informação Índia. Azul 2590, foi na Flor de Mari, para interceptar a chegada Mari, desça via para o nível 070, ajuste no 019. Senhora, a informação para o Azul 2590? Afirmo. Senhora, você cortou por engenheiro, podia confirmar? Foi na proa de Mari para interceptar a chegada Mari, desça via para o nível 070, ajuste no 019. Descendo proa de Mari para o 070, descendo via. Estado 1019, 2590. Sané 6311, número 2 na aproximação, reduza a velocidade para 2409. 240, reduzindo a 6311. Azul 2796, mantenha a subida para o nível 190, dá meia dúzia de milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, chame Aracaju no 120, decimal 3. Aracaju 203, bom dia, obrigado. Autorizado Porto Seguro, 360, Upper Whisky 50, decola da 10, curva direita, da Euleda B10, aciona 5424, controle 20.8, gol 2196. 29.000, acionamento correto, chama pushback, acionamento. Portará. Avaliação 3179, autorizado, chama táxi. Azul 4299, General Nath, chamou o controle? Controle, gol 960. Salvador, bom dia, TAN 3859, livrou nossa escuta. TAN 3859, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4. Plano 1960, corrigidez para o nível 080, inicie redução para 229, informe, indicate speed. Roger. Expedite, sir. Sané 6311, é o número 2 na aproximação, reduza para 2309. 230 reduzindo, 6311. No 4299, chame Centro Recife, no 251, no alternão no 3325. 251, 3325, azul, 4299. Erica 229, do you have conditions maintained flight level 230 after doing a position? Erica 229, do you have conditions maintained the gate speed 230 nearly doing a position? Roger, America 229, descend 2,000 feet, QNH 1019. 2,000 feet, 2,019. Tracajá, 4-3, confirme nível. Tracajá, 4-3, confirme nível. 100, petrolina autorizado. Decola da pistão no 7, primeira curva à esquerda, saída Momo, controle 1208, aciona 5425. Casa 413, nível 100, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Momo. Protegimento correto, livre acionamento, pode militar, chame táxi. Surpresa no 79, parte principal Índia, ponto de espera da 90, chamou 118, sinal 95, adiante o altímetro 90 no quadro. Parte Índia, 90, ajuste o altímetro 90, 19. 90, 19. Do 2590 reduz a velocidade para 2209. 2209 vai manter o azul 2590. Painel 319, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 230, limite à magnética 110 Simbra. Direita 230, limitado para 110 Simbra, né? 319. Controle de Salvador, eu acho que é 6319. Caso solicite, temos condições para reduzir para mínima limpa 200 ou 190. Autorizado manter a presente velocidade e efetuar a vetoração Oceania 319. Gente, 319. Como complete curva direita para 240. Direita, 240, né? 319. Farilhão? 060, ilhéu visualizado. Decolo da pista no 7, primeira curva direita conforme voando. Primeira, a saída é Coral, controle 120.8, transponder 5155. Aproximação, reduz a velocidade para 1809. Número 3, 1809, azul 2590. Me bate 5 e PLB. Estou no 0, o vento de 140 graus com 1209. Chané 6311, curva A, esquerda pro A220. Esquerda, 220, 6311. Chané 6311, desça para 2.000 pés, ajuste no 019, aguarde o último vetor para o ILS. 2.019 aguardando, 6311. Azul 2590, decoração, sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limite a magnética 080 Simbra. Esquerda 010, vetorada agora, o limite é 080 de Simbra, azul 2590. Esse receita. Chame 312, autorizado Recife, nível 350, direto Aracaju, decola da pista no 0, saída Fuca, já Aracaju, primeira curva esquerda, controle 120.8, transponder 5422. Bianca 229, complete final approach and the compact power 118.95. 1-895 and establish the localizer. Continue to press. Have a good day, man. Controle Salvador, bom dia, 3279. Contato radar na decolagem, subavia saída da El para o nível 320. 320, alguma possibilidade lá da El, Leda? Pós 2000, peço autorizado, Leda. 2000, Leda, 3279. 1019er. We'll call you back. Voo 160, desse, mantenha nível de voo 060. 060, voo 160. Brasília, autorizado 360, ofereço 17, decola pista 10, primeira curva direita, saída arbora, eleva, controle 1208, sana, transponder 5423. Azul 2590. Azul 2590, para interceptar o curso do localizador, curva à direita, proa 060, autorizado LS, pode estabilizado, desça para inicialmente 3000 pés, ajuste no 019. Estrada 2019, descendo para 3000, direita 060, intercepto o lote. Azul 2590. Midland 10, American 229. Direita pro 080. 080, azul 2590. Sané 6311, vai seguir tráfego, Boeing 752, 7 milhas à sua frente com ground de 170. Complete redução para velocidade de aproximação final e chame a torre 1895. 1895 reduzindo, 6311. 5, prossegue via Quebec, Mike Lima, na Lima, chama solo, frequência 121-1, Juliette Bravo Delta. Esquerda pro 020, limite 080, descendo para gol 160. Atingindo 060, gol 1160. Dono 160, desça para 4 mil pés, ajuste no 019 e reduz a velocidade para 2209. Sente. Ajuste 1019, desce para 4 mil pés, ajustando a velocidade 2209, gol 1160. Bien, na 10. Xerame 311. Bom dia, tráfego ainda não avistado, ajuste no 019, número 2 para pouso, chame no externo, estou embaixo do VAR avistando 6311. Avistar o aeródromo, chame 6311, camarada externo. Estabilizou o localizador, azul 2590, senhora. Azul 2590, desça para 2000 pés, ajuste no 019 e reporte Duna. Descendo para 2000, reporte Duna, azul 2590 ainda na sua escuta. Papagolfo, prossiga. Estacionamento, chame táxi, Oscar, Papagolfo. Com no 60, número 4 na aproximação, complete redução de velocidade para 1909. 1909, ou 1960. O meu comandante é bom, Papagolfo, meu braço, o BTR, o que está em pé. Que é o Bravo Vitor Tango, mantenha a proa de Duna, desça para o nível 050, ajuste no 019. 050, proa de Duna, Bravo Vitor Tango. Dono 160, desça para 2000 pés, ajuste no 019. 2000 pés, ajuste no 19, Dono 160. Silêncio, Bravo Delta, mantenha na Lima. Dono 2960, início ao pushback. 3-9, continua a aproximação, agora de transição de pouso. Gente, aguardando avisar o aeronave, é 3-9. Pista liberada agora, senhor. Pouso autorizado, pista 0, chinê 6-3-1-1, vento de 1-4-0 graus, 1-2, lance. 1-1-6-0, para interceptar o curso localizador, curva direita para o 080, autorizado LF, pode estabilizar. Direita 080, emitir o localizador, 1-1-6-0. Opa, for the kilometer. America 239, continue taxi, hold short taxi Julia. Hold short taxi Julia, America 239. Final, chame Torre 1895. Com a Torre agora 095, senhora, azul 2590. Tá 3179, vou idade, nada presente. Dadna, muito obrigado, senhora. Azul 2590, bom dia, a tráfego ainda não estado, ajuste no 09, chame externo, trem baixo travado avistando 2590, número 2 para pouso. Número 2, chama no externo, baixo travado 2590. Confirme por gentileza, chamou Juliette Tango Zulu, é isso? Sou 3304, confira o botão 07. Não confie, 3304. 3304, puxe back acionamento, posição 7. Posição 7, aguardo, puxe. O meu senhor Tango Zulu, Sierra November, Índia, é, confirme nível. Pista 1 no 7, Oscar Papa Golf. Ciente, autorizado, Serra Weber, Índia Eco, nível 180. Direto, decola pista 1 no 7, primeira curva direita, saída Arbor, após direto, controle Salvador 1208, transponder 5006. Delta parte pela beleza. Ciente, acionamento de táxi, torre 1185, Serra Tão Delta. Sou externo, azul 2590. Azul 2590, cheque trem pouso autorizado na pista 10, vento de 140 graus com 109. 196, parte principal Índia, ponto de espera da 10, chame 18 decimal 95, ajuste altímetro 0019. Libre táxi de Apache, o Índia no ponto de espera da 10, 1895, ajuste no 019, voo 2196, uma boa. Juliette Belfo, Delta, tem parte 3 autorizada. Minha 3 no 1, via Alfa, chamando da Juliette. Juliette, Bravo Delta, agora de cópia. Tracajá, 43, livre táxi até o hotel, chame 11895. Torre 1-1-8-9-5. 8-5-8-9-5-1-1-6-0. Juliette Tango Zulu, ciente, mantém a posição. Salvador, voo 2-1-9-6, visual 49 na curta, está pronto. Voo 2-1-9-6. Bom dia, mantém a posição no ponto de espera, senhor. Mantenha a posição. Romeu, Serra, Tango Delta, solo. Romeu, Serra, Tango Delta, é a Torre de Salvador? Cola autorizada de colagem imediata, agora pistão 7, senhor vento, 140 graus com 109, Oscar Papa Golf. Estamos direto para o Delta, pronto, cópia. Pronto, por Confira só o nível. 1900, barreiras, autorizado, direto e cola pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Momo, controle Salvador 1208, transponder 5410. Pátio 3, livre acionamento, Santar Taxi. Solo Salvador, cordial, bom dia, Azul 2590, Libra Charlie. Azul 2590, Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, Azul 2590. Afirmo. Liberada, cheque trem, pouso autorizado, pista no zero, vento no 30 graus com 120 nós. Reporta um Charlie 402 se afastando à sua direita, decolando da pista auxiliar. Não interferirá com a sua aproximação, o gol no 60. Sim, pouso na pista no 0, gol, o Nuno 60, sentido tráfego. Alfa Tango Oscar, Papa Golfo, decolando ao 05, chama agora o controle Salvador em 120, decimal 8. Volta 208, obrigado. Agora para a passar retaguarda. Papa Tango Oscar, Papa Golfo, contato radar na decolagem, segura via saída coral para o nível de voo 060. Coral no 060, gol. No 60, confirme por gentileza. Posição, gol 2196. Por gentileza, confirme esse visual com 37 da companhia agora, curta final para cima 0. Afirmo, visual. Gol 2196, após a passagem do tráfego, que pousa ali, mantém pista no 0, senhor. Após 06 da companhia, ali mantém no 0. 5412. Juliette, estamos no grupo de regimento correto ao ingressar na parte 3, fica sem o tráfego sentido contrário à DR da Trip. Prossiga. Torre 1198, decimal 95. Confirma estimado de pouso. 3304, pushback autorizado 07, chame táxi. Serra Tango Delta, papel solo. Sim, me chamou Serra Tango Delta. Gente, livre acionamento Serra Tango Delta. Por gentileza, poderia confirmar o estimado de pouso? Nuno 60 no solo 06, libera a pista próxima à interseção direita, chame solo em 121, decimal 1. Solo 21. Treze 05, é isso? 1305, ciente, o Serra Tango Delta, autorizado o acionamento, chame para o táxi. 2196, o controle nos solicitou que o senhor mantivesse proa até 3.000 pés após curvar-se à direita com proa da posição Leda. O senhor tem condições, senhor? Afirmo, mantém proa até 3.000 após o Leda. O gol 2196. 2196, tem livre decolagem da pista 10. O vento agora de 130 graus com 109, ajuste no 019. Livre decolagem na 10, gol 2196.